obriga a mulher a ser boneca e não viver. Quem aguenta tanta exclusão? Porque minha cor e o que eu visto é alvo de discriminação. Não é crime, doença ou pecado. Sou uma lésbica negra, já está anunciado. Agora denuncio com muita consciência. Isso faz tanta diferença. Minha mente dói, meu afeto dói e o meu corpo dói. Eu sou lésbica e negra. Eu sou brasileira, sou latino-americana.